sol não me aquece mais. O sorriso virou disfarce e o tempo não volta atrás. As fotos já não têm cor, a cama parece um abismo e o espelho me diz sem pudor que eu tô me perdendo de mim mesmo. Tantas promessas ficaram no ar, tantos sonhos sem lugar. Quando a gente não é feliz, até o silêncio grita demais. Coração vive por um triz e a saudade bate, não tem paz. A vida pesa, o mundo gira, a alegria só se retira. Já tentei fingir que tá tudo bem, mas o olhar não sabe mentir. Tem amor que só deixa ferida, tem partidas que nunca vão sumir. A esperança ainda insiste em ficar, mesmo quando é difícil acreditar. Quando a gente não é feliz, até o riso sai pela metade. A solidão vira cicatriz e a alma chora de saudade. Mas quem sabe um novo dia traz de volta a alegria. Talvez seja a hora de recomeçar, buscar o que faz o peito cantar. Mesmo que doa, é preciso tentar, porque viver é se reencontrar. Último refrão, com mais emoção. Quando a gente não é feliz, quando a gente não é feliz, até o riso sai pela metade. O coração vive por um triz e a saudade bate, não tem paz. A vida pesa, o mundo gira e a alegria só se retira. Quando a gente não é feliz, até o riso sai pela metade. A solidão vira cicatriz e a alma chora de saudade. Mas quem sabe um novo dia traz de volta a alegria. Talvez seja a hora de recomeçar, buscar o que faz o peito cantar. Mesmo que doa, é preciso tentar, porque viver é se reencontrar. O último refrão, ou mais emoção, um novo sol ainda brilha. Talvez seja a hora de recomeçar, buscar o que faz o peito cantar. Mesmo que doa, é preciso tentar, porque viver é se reencontrar. Último refrão, com mais emoção, um novo sol ainda brilha.